DJ Erlan, o DJ das marcantes.

dizer são só palavras. E o que sinto não mudará. Tudo que quer mudar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim e reais expectativas em geral. Valeu, valeu. Não te quero mais. Valeu, valeu. Não te amo mais. DJ Luiz da Mighty, o louco do mix. DJ Erna, contagiando a galera por onde passa. Banda Fetiche, a magia do Melody. Mesmo se segure, quero que segure dessa pessoa que o aconselha a um desencontro. Veja por esse ponto. DJ Erlan, esse é o cara. Já não tenho.

DJ Erla. Fazendo você se apaixonar, se apaixonar, se apaixonar. Mega DJ Erlan. Referência em Melody. Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez. E não teve dó. Você deixou seu nome em meu peito, guardei como uma prova desse amor. Com super pop te amar ao som, me declarar com DJs. super pop te amar. Ao som me declarar com DJs, Elis e Juninho. No super pop vou. É o águia de fogo, de sucesso.

DJ Rafael, do estúdio Halley. Banda Os Brothers, a verdadeira marca do Melody. Volte, meu amor, sempre te amei e vou te amar. Veja como estou, sofrendo por você, meu bem, não vá. A noite é calma, na madrugada, o quarto é frio, segundo estás. Estou perdida, tão sozinha, preciso te amar. Eu dou pro Monte, vou pelas festas em tu lugar. Eu dou pro Monte, o respeitado do Guamá. Pagar se não fiz nada de errado. O coração é seu, pra que desconfiar? coração que vem. Eu vou pros braços de outra pessoa. Thank you. falei nosso momento. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu.